de amor, caçado e caçador. Quando quis saber o seu nome, sua profissão, o seu olhar chegou-me de tão longe, ardente de paixão. Quisessem te ver.